Você me liga, tá parecendo a tarde briga. Não posso nem jogar o tarô dominó, que já vem textão me chamando de só. Fui no bar só tomar uma gelada, voltei pra casa, já era madrugada. Mas cê jurou que eu sumi por um mês. Ô mulher, calma aí, me escuta de vez. Puta que pariu, me deixe em paz. Não me perturbe, vai viver mais. Vai dançar, vai sorrir, vai curtir seu rolê. Porque gritando comigo, cê só perde você. Achou que era amante, mas era bingo. Puta que pariu, me deixe em paz. Não me perturbe, vai viver mais. Vai lispar, toma um chá, vai fazer yoga. Porque essa loucura já virou novela da Gugu. Se é amor, tem que ter leveza. Não esse caos de telenovela francesa. Então respira, conta até três e me deixa viver minha vida em paz de uma vez.